Amados irmãos, fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, pois naquela hora o próprio Espírito Santo de Deus falará com cada um de vocês. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar. Tipo um colérico que se cura, cristão de linha protestante. Aqui defendo minha família, já vem do peito. Isso tá no sangue, certas coisas que me irritam, que ativam meu protesto. Tirei seu dedo da ferida pra colocar o meu remédio. Achou que tava no pianinho, fazendo tudo na calada. Mas já vazou seu projetinho, contra ele a minha quadrada. Tão dizendo que vão prender, e a verdade é anunciar. Se realmente acontecer, atrás da cidade é meu lugar. Vou de maneira alguma pra quem foi escolhido desde o vento. Eu calcei o pisante do evangelho pra pisar forte na serpente. Se meu corpo tiver preso, serei livre pra adorar. Pra me calar não será fácil, vai conseguir se me matar. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar. Tá querendo proibir, tá querendo nos julgar. Seu martelo funciona aqui, então licença pra passar. É o seguinte, é tipo um filme de ação. Caminho estreito pra nossa sobra o arranhão. Tem que ir tomada dois, ar daquele que tocar. Meu ungido, ora pois, a fornalha vai queimar. Homem, casa com homem, mulher, beija mulher. Nada disso tá na vida, eu não aceito Zé Mané. A luta é se preocupar com a fome no Brasil. Educação, sistema, fale, faz o bobo que não viu. Desigualdade social, tanta superlotação. E o colarinho do planalto, abuso menor, essa mansão. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar. Tudo aquilo que for contra os meus princípios bíblicos, tudo aquilo que faz afronta o único Deus vivo. Eu não me rendo, eu não me engano, eu tenho senso, não passo pano. Se tem remédio, eu vou rasgando, já tá tremendo, então sai voando. Preciso disso pra respirar, meu RAP sempre louvar. Como águia vou voar, arrebatado não são. Vou com a igreja pra marchar, os territórios conquistar. Ainda que o sangue jorrar, não temo perseguição. Mas vou negar meu chamado, só corre da guerra quem tá derrotado. Sou atirador de elite, que atira o amor pra ser odiado. Mexeu com quem tá quieto, vacilou, foi imprudente. Sua hora vai chegar e não se passe pro inocente. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar. Preparem as algemas, preparem as algemas. Bancada do Senado, eu não me rendo ao seu sistema. Pode me prender, então pode me matar. Acima de suas leis, convém a Deus eu agradar.